EPA Rádio. Projeto de rádio da Escola Profissional EPTA Oliva. EPA Rádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. EPA Rádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. EPTA Oliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Bom dia e bem-vindos a mais uma edição da EPTA Rádio, um espaço informativo e de divulgação das atividades da EPTA Oliva na Rádio Boa Nova de Oliveira do Hospital. Este é mais um programa realizado com a parceria da turma do primeiro ano do curso técnico profissional de multimédia da Escola Profissional de Tábua e Oliveira do Hospital, onde nos encontramos, desde já, na sala iTech Playroom do Polo de Tábua. Bom dia a todos. Todas e a todos, no programa de hoje vamos falar de um tema que se confunde com as nossas, com as vossas próprias vidas, a internet. Que benefícios, que vantagens, que malefícios, que riscos, que perigos é que tem a maior rede de comunicação do mundo? É isso que vamos debater todos juntos já a seguir. Nos próximos minutos, Edgar, bom dia, começo por ti. Já imaginaste a tua vida sem internet? Bom dia desde já a todos. Pensar que a vida sem internet seria diferente, porque nós já estamos tão habituados a usá-la no dia-a-dia que de repente ficarmos sem ela ou nunca a termos conhecido seria se calhar mais fácil, mas já a conhecendo e do nada desaparecer seria estranho. Acho que para todos sentiriam a falta, outros se calhar reagiriam melhor que outros, mas acho que em si nem imaginar acho que não. Portanto, era impensável um mundo sem internet. É assim, Miriam? Que riscos, que benefícios é que achas, aliás, que benefícios é que achas que trouxe a internet? É evidente que tu já és de uma geração que nasceu e cresceu com a internet, provavelmente os teus pais não, mas já imaginaste o que é que era viver? Já experienciaste algum dia sem estar ligada? Já sim, e tenho como experiência, por exemplo, tenho o meu pai fora, e estar a falar só por telefone, por número de telefone, só ouvir a voz é totalmente diferente do que estar por videochamada ou até mesmo estar sempre presente nas nossas vidas, mesmo longe, ver-nos a crescer e foi, por exemplo... Essa para ti é uma das grandes vantagens. Vantagens, sim. Aproxima do teu pai não estando sim, tu diariamente pai, com ele. Muitas das famílias também estão longe e são um dos benefícios para mim, então. E o resto da turma, o que é que acha? Que benefícios é que acham que trouxe a internet? Esta questão que a Miriam colocou da aproximação, de aproximar as pessoas. Acham que é a internet que aproxima as pessoas? Aproxima-vos dos vossos amigos, dos vossos familiares? Sim. Como é que é? Claro que nos aproxima, praticamente todos os dias usamos internet e posso já dar um pequeno benefício sobre isso. Que, um pequeno exemplo também da tua vida. Podemos pesquisar sobre vários temas, como fazemos diariamente, pronto. Permitir conhecer novas pessoas, conviver com elas, fazer novas amizades. Portanto, aproxima. Sim. Aproxima. É essa também uma das grandes vantagens que tem esta grande rede de comunicação à escala global, que não precisas de estar com as pessoas fisicamente, estás com elas virtualmente, mas dá uma sensação de estares ali ao lado, não é? Uma sensação diferente do telefone. Portanto, não te imaginarias, recorda-me só o teu nome? Rodrigo. Não te imaginarias a viver sem internet? Não. Portanto, já nasceste e já cresceste com ela, não é? Sim, diariamente. Exatamente, diariamente, e portanto usas diariamente, quer seja para trabalho, para sim, a escola, claro. Certo? Quer também seja nessa parte social, não é? Sim, usar as redes sociais também. Exatamente, a parte social das redes sociais. Muito bem. Meninos, Carlos, Marta, qual é a vossa opinião sobre este tema? Sei que vocês também andaram a... a estudar o tema, não é? Não é preciso estudar porque vocês são a geração internet. É ou não é? É. Acho que nós, hoje em dia, ainda podemos imaginar um pouco, mas acho que nenhum de nós conseguiria viver sem internet. É uma coisa que nós usamos todos os dias. É impensável. É impensável. Podemos, às vezes, testar, ficar uma semana sem o telefone ou sem mexer, mas mesmo assim podemos, inconscientemente, vamos estar a usar sempre a internet. Uhum. Portanto, nós só paramos para dormir, não é? Sim. É mais ou menos isso. Só desligas a internet para dormir, Marta? Só. É? Estás só. Sempre ligada? Estou. E, por exemplo, eu aqui noto muito que, por exemplo, os transportes é mais difícil. Eu tenho amigos em Oliveira e a internet facilita muito o convívio entre eles. Eu não podemos estar lá todos os dias. A internet ajuda bastante a gente a manter as nossas ligações. Claro, aproxima. Portanto, aproxima os amigos, sim, os colegas. Não é preciso estar fisicamente porque com as redes sociais, com a internet, conseguem estar próximos mesmo estando distantes. Portanto, seria impensável a vossa vida sem internet. É mais ou menos isso. Oh, Carlos, disseste aí que podíamos experimentar estar uma semana. Tu já fizeste essa experiência, estar uma semana, eu não acredito. Já? Uma já, semana? Sim. Boa. Foi difícil, mas consegui. Então diz-nos o que é que tu fizeste nessa semana sem internet. Diverti-me com outras coisas. Não é fácil, diz a Miriam. É fácil? É fácil, afinal é fácil. Ah, boa. A Neuza diz que não é fácil. Vocês têm que partilhar o microfone, senão isto depois não fica mas no isso áudio. Isso também depende de cada pessoa. Há pessoas que estão mais ligadas à internet do que outras. Uma pessoa não está tanto ligada à internet, fica sempre mais fácil para fazer esse desafio do que uma pessoa que está todos os dias na internet. Neuza, tu estavas a dizer que não é fácil. Não, vamos lá ver, que já estamos aqui a ter opiniões diferentes. Não é fácil, porque para quem tem os amigos longe é difícil, não é? Não consegue ter aquele contacto, tem que estar sempre no telemóvel. Eu tive uma hora e para mim não deu. Não dá. Tu gostas mesmo é de estar pessoalmente, fisicamente com as pessoas. Mas quando não dá, tem que estar sempre a falar por telefone e por mensagens, é a melhor maneira. Mas pronto, de qualquer forma, é assim, tu usas a internet diariamente, certo? Sim. Mas és daquelas que nunca desliga ou vai desligando? Mais ou menos, acho que eu estou bastante vezes e é porque eu tenho uma pessoa especial longe e tenho que estar sempre nele, mandar mensagem. Tens de estar sempre ligado. É isso. Miriam, tu estavas aí a dizer que é fácil fazer uma semana sem internet. Eu não passo a vida no telemóvel, como é óbvio. Tenho sempre coisas por fazer. E acabo sempre por deixar o telemóvel e desligar-me das redes, porque tenho sempre passatempos diferentes a não ser das redes sociais. Sem ser estar nas redes Acho sociais. Que a única coisa que eu mais utilizo mesmo é a música. Eu passo em casa, estou sempre a ouvir música, portanto. Mas isso não é. Mas vivias, apesar de considerares que é fundamental e imprescindível a internet, mas consegues viver e consegues dosear a tua dependência da internet. É só mais estar longe da família. Acho que é mais do meu pai, mas de resto passava bem. Acho que isso não é nenhum problema. Muito bem, este grupinho aqui, Renata e Francisco. E esta menina que se está a esconder, pronto. Renata e Francisco, qual é a vossa opinião? Bem, torna-se complicado para uma pessoa que é inteiramente ligada à internet deixar de utilizar. Por exemplo, eu no meu caso uso bastantes vezes, porque a maior parte das pessoas com quem eu... Tu no teu caso eu já estou a ver, estás sempre ligado, basicamente. É basicamente isso. Não, porque a maior parte das pessoas com quem eu me dou estão longe. Pessoas mais queridas, assim, por exemplo, o meu irmão está longe e eu para falar com ele tenho que estar sempre óbvio ligado. Sim. E é difícil às vezes desligar. Pronto, ok, já tens uma boa justificação. Sim. Renata, como é que é a tua relação com a internet? Eu é mais para ouvir música e falar com as pessoas mais. E estás sempre ligada, vais estando. Sim. Assim, vocês também usam a internet para, em termos de trabalho, de escola, certo? Sim, sim. Matilde, ainda não falaste, Matilde. Quem é que leva o microfone para a Matilde também dar a opinião dela? Matilde, utilizas a internet diariamente? Sim, diariamente. Uso a internet. E o que é que seria a tua vida sem internet? Depende. Eu acho que se as pessoas forem mais de conviver pessoalmente, passar sem internet é fácil. E? Sim. E tu costumas fazer assim uns apagões? Costumas desligar ou não? Estás sempre ligada? Por exemplo, durante o dia na escola é raro estar na internet, só se for preciso trabalhos. Uhum. E em casa também só filmes e música, como já disseram os meus colegas. Mas é raro estar na internet também. Ah, muito bem. Mas já estou a ver que esta turma é uma turma muito saudável, que consegue dosear aqui a utilização da internet e das redes sociais com outras atividades. Mas em termos de escola, em termos de trabalhos, é claramente uma vantagem, Edgar. É ou não é? Por exemplo, nós usamos a maior parte de programas e pesquisas de temas, por exemplo, para diversas disciplinas que nós temos. Claro que há outras que são mais práticas, não usamos tanto a parte, por exemplo, esta disciplina que nós temos, por exemplo, com o professor Gonçalo, a gente usamos propriamente mais a internet, mas, por exemplo, se calhar a educação física, a gente não usa a educação... Ah, não usamos a internet porque, pronto, tem a ver mais parte com o desporto e essas partes não envolvem a internet. Agora, em si, a maior parte das disciplinas usamos bastante a internet. Usam bastante, portanto, seria... É uma ferramenta também de trabalho. Portanto, nós falámos aqui mais na parte das redes sociais, mais no lado social, mas o lado do trabalho, da escola, quer dizer, também era impensável vocês, se calhar, não terem acesso ao Google e fazer as vossas pesquisas, não é? Para os vossos trabalhos, para... Portanto, é uma ferramenta importante, é ou não é, Carlos? Hoje em dia, nenhum de nós consegue viver sem. Até a escola, o governo, tudo. Tudo da internet. Claro, até os recursos que nós usamos muitas vezes. Sim, nós até agora neste momento estamos a usar a internet. Portanto, esse também é um grande benefício em termos de escola. Portanto, aproxima a escola de outras escolas, até das grandes cidades, e se calhar aproxima-vos também de outras escolas, de outros colegas vossos que frequentam outras escolas nas grandes cidades, que vocês participam em concursos, participam em atividades. Sim, sim. Se calhar sem internet não tinham esse conhecimento, não é? Não, sim, não conseguiriam chegar lá tão facilmente, certo? Sim, sem internet até o mundo seria diferente. Claro. Não havia tudo cá hoje, se calhar. Marta, achas que em termos de escola utilizas a internet para sim, trabalhos, para sim. A realização de trabalhos? Sim, a gente utiliza muito trabalhos, até os próprios manuais, há muitos professores que recorrem a enviar os manuais, a gente utiliza muito o telefone e os computadores na aula, lá está. Tudo com a internet e até em casa. E têm acesso a conteúdos que de outra forma não teriam, não é? Sim. Quer da parte dos professores, que têm essas ferramentas para auxiliar também aquilo que são as aulas, a parte letiva, quer também da vossa parte. Sim, vocês sim. Complementam, provavelmente, não é? Vocês complementam muito mais os vossos trabalhos com acesso a conteúdos que têm na internet do que se não tivessem acesso a esses conteúdos, certo? Certo, certo. E muitos conhecimentos a gente vai buscar à internet e até notícias e pronto, o que ajuda bastante. Claro, claro. Sem dúvida. Francisco? É, basicamente aquilo que os meus colegas disseram, como o Carlos disse, o mundo seria totalmente diferente, porque agora estamos muito... ligados à internet e para qualquer informação, por mais pequena que seja, é logo lá que vamos à procura. Antigamente, não. Havia as enciclopédias? Sim, no meu tempo? Muito melhor. Íamos mais às bibliotecas. Sim, agora. Utilizávamos. É tudo pelo meio digital. Querem ler um livro, têm sempre disponível online. Querem fazer. As várias coisas que podemos fazer. Até as próprias Exato. Compras já não se Exato. Fazem, a maior parte é tudo faz. Mais online, sim. Vocês e vocês cada vez mais também são uma geração mais digital. Renata, diz? Não queres dizer nada? Acho que eles já disseram tudo. Acho que Pronto. Ajuda-te ou não nos teus trabalhos? Ajuda, ajuda, muito. Pronto, essa Miriam, diz também, queres acrescentar aqui mais qualquer coisa? E depois, é assim, há aqui um momento em que vocês todos, como alunos, e nós também deste lado, experienciámos o que é a vantagem da internet. Imaginem, durante a pandemia, o que é que seria de nós sem internet? Portanto, nós conseguimos manter o contacto com a escola, conseguimos manter o contacto convosco graças à internet, porque senão eram 2 anos praticamente perdidos, e assim conseguiu-se recuperar aquilo que foi uma situação nova a nível mundial, não é? Porque nunca ninguém imaginou que a pandemia da Covid tivesse repercussões que teve, e portanto estarmos fechados vários meses em casa e em isolamento, portanto esta foi de facto a forma de nos colocar em contacto, de nos colocar no mundo, e também a nível da escola, também de vocês não perderem o contacto com a escola e com os vossos colegas. Foi assim, Miriam? Era isso que ias falar? Era isso. Pronto, tirei as palavras. Então diz lá, qual foi a tua experiência durante a pandemia? Não foi muito boa. Em termos de aprendizagem não foi a melhor maneira, mas fora isso foi uma forma de não nos desligarmos totalmente da escola. Exato. Né? Porque íamos estar bastante tempo sem matéria, sem pessoas, sem matéria. Exatamente. Sabe? E ao menos fomos fazendo trabalhos e... Claro, exatamente. Pelo menos conseguiram, pelo menos, assim, é óbvio que, como disseste, a tua experiência provavelmente não foi muito boa, como não foi muito boa do resto dos teus colegas, porque ninguém, isto foi uma experiência, foi uma realidade nova, diferente. Obviamente que é sempre preferível aquilo que estamos a viver aqui, por exemplo, olha, este programa também não era possível realizar este programa nos moldes em que estamos aqui a fazê-lo, não é? Mas dentro das limitações que tínhamos, a internet ainda foi aquilo que nos salvou, entre aspas, não é? Rodrigo, foi assim? Também contigo? Sim, mas um pouco mais diferente, também por causa das notas da escola, também a aprendizagem foi muito diferente. Claro, a aprendizagem foi limitada, não é? Teve muitas limitações, mas ainda assim... Mas ainda assim foi complicado. Ainda assim foi complicado. Foi complicado, é certo. Foi uma fase complicada e ninguém quer voltar a vê-la, mas isto para dizer, pronto... Correu tudo bem. Que correu, acabou por correr tudo bem, ou pelo menos menos mal, porque tivemos esta grande rede global que nos foi ligando e que foi possibilitando nós continuarmos próximos e continuarmos juntos, apesar de cada um nas suas casas, não é? Portanto, já falámos aqui um pouco das vantagens, também não nos podemos alongar aqui muito, mas já falámos das grandes vantagens, dos grandes benefícios que vieram com a internet. Vocês que são uma geração que, de facto, nasceu e já cresceu com os telemóveis, com os meios digitais à vossa disposição, contrariamente, por exemplo, à minha geração, não é? Em que eu já tive telemóvel numa fase já bastante adulta, portanto, hoje também seria um bocadinho impensável nós pensarmos, até para mim, hoje, seria impensável viver sem telemóvel, viver sem computador, viver sem internet, viver sem redes sociais. Mas há o reverso da medalha, não é? E esse reverso da medalha vocês também provavelmente o vivenciam, ou já vivenciaram, ou poderão vivenciá-lo. Há riscos, há malefícios, há perigos que, como vocês todos sabem, que a internet também traz. Fala-se muito em cyberbullying, fala-se muito em crimes também através de redes sociais. Qual é a vossa opinião? Acham que há uma má utilização também da internet na vossa geração? Sim, falando assim mais em parte do pior da internet, existe sim, há sempre pessoas que fazem uma melhor utilização, outras que fazem pior. Lá está, existem sim os problemas, que é o cyberbullying, que normalmente é usado, porque para quem faz acha engraçado, mas pronto, quem é vítima, claro, sofre sempre, já há as consequências, pois vindo ao de cima pode dar problemas, seja em imensas partes, por exemplo, podem ter problemas na escola, começarem a parar de comer, essas coisas geram problemas futuros. Também falando um pouco sobre os vírus da internet, que por exemplo afeta-nos, por exemplo, os nossos aparelhos, por exemplo, era um vírus no telemóvel, depois o telemóvel vai ficar inutilizável porque não dá, ou seja, tem um vírus, tem que levar para uma parte mais especializada para depois fazerem... Os ataques informáticos, que também hoje são relativamente frequentes, não é? E que também causam imensos prejuízos às organizações, às pessoas, às empresas, etc. Portanto, há também que ter cuidados redobrados, não é, Matilde? Sim, temos cuidados com a maneira que usamos a internet para ser segura. Claro que tem que haver cuidados. Tu tens cuidado, não te expões. Não. Pronto, de alguma forma a tua vida nas redes sociais. Não, eu tenho sempre esse cuidado. Por exemplo, nas redes sociais, só tenho acesso às minhas redes sociais quem eu quiser. Uhum. No caso das contas privadas. Das contas de Instagram, sim, e TikTok, que são aquelas que vocês mais utilizam, certo? Sim, são. Sim. Sim ou não? São? Não, são as que mais usamos. Uhum. Mas é exato, para termos segurança e, não sei, e isso, temos que ter cuidado. Também tem que saber usar. Exatamente, saber usar. O que é saber usar a internet? Miriam, queres dar a tua opinião? Passa ali pelo... Saber o que é usar. É saber usar, na tua opinião? Não expor muito... coisas que não se devem meter na internet, porque uma vez estando na internet está em todo lado. Está em todo lado. Uma vez na rede, sempre na rede, não é? Como se costuma dizer. Uhum. E não só também da exposição, também temos uma conta. Nós abrindo um link, por exemplo, que nos enviam, nós não sabemos para que é aquele link, podem nos spamar, como se dizem, a nossa conta. Uhum. E depois para recuperar torna-se um bocadinho também complicado. E é sempre as nossas coisas e está lá. Como é que se está lá uma parte da vossa vida também, exato, não é? Da tua vida, da tua privacidade, da tua intimidade, certo? Intimidade, sim. Exatamente. Portanto, tu também tens cuidados ao não, sim, expor. Sempre fazer atenção com essas exposições. Uhum. E também não colocar fotos de pessoas que não permitem nas redes sociais. Uhum. Fazer sempre atenção, porque isso é um crime. Uhum. Exatamente. Também. Neuza, qual é a tua opinião? Eu acho que não serve expor certas... Tu expões-te, né? Que tu expões-te. Ai, esse riso. Esse riso é comprometedor. Às vezes é demais, não é? É. Achas que te expões demais às vezes? Estamos aqui quase num confessionário, não é? Quase isso. Às vezes devia expor menos. É coisa que eu fiz. Não, eu li já. E já, mas já sofreste alguma consequência por causa dessa exposição? Já. Queres partilhar connosco ou é algo que não... Alguma consequência? Ai, já sofreste de alguma forma com essa exposição? Já sofri e não foi pouco. Então, bastante, conta-nos. É coisas que eu acho que não devia contar, porque quem sabe, sabe. E são coisas que eu não... Eu às vezes digo, não exponham coisas melhores, por experiência própria mesmo, porque eu arrependo. Ah, mas fizeste isso uma vez e não voltaste a fazer porque percebeste, sim, que isso continha riscos, certo? Sim, eu comecei a abrir os olhos e entender que acho que não foi a coisa certa a fazer, foi por motivos estúpidos. Uhum. E eu abri os olhos em relação a isso e houve uma altura que eu comecei a abrir os olhos e a pensar, não, afinal não é bem assim que devem ser as coisas, tenho que começar a pensar antes de fazer. Portanto, tu já sofreste na pele já. O excesso de exposição... Nas redes e... E não é bom levar com isso, porque afeta bastante na vida pessoal em si. É. Ficaste perturbada com isso, andaste... Não perturbada, mas afetou bastante na minha vida pessoal. Porquê? Porque era sempre aquela coisa que chegavam lá e... Pronto, afinal, já tinham visto. Isso, já tinham, sim, visto, exatamente. Portanto, tu percebeste que... Eu percebi, sim. Tu percebeste que tens que impor limites a ti própria. Sim. Quando colocas alguma coisa nas redes sociais, é isso? Sim. Carlos... Também já sofreste de alguma forma alguma consequência? Não dispões? Não. Tens cuidado? És mais moderado? Sim, costumo ter cuidado. Não convém publicar tudo na internet, senão pode haver as consequências. Pessoas que não queremos usar connosco. Nunca sofri, por acaso. Nem quero sofrer. Mas isso acontece muito na vossa... Vocês têm isso, ideia que isso é uma... Isso é muito frequente. Esse bullying, ainda, não é? Cyberbullying. Agora mesmo, com mais pessoas a acederem à internet, isso é muito frequente. É. Já a pior parte... Isso é uma realidade que vocês vivenciam muito entre vós. Sim, muitas pessoas vivem, sim. E já quando foi o Covid, aconteceu mais. E agora? Está mais... Mas acham que isso é um perigo, é um grande perigo. Sim, isso... Marta, é um grande... Sim, há pessoas que se expõem, não é? E estão sujeitas, por mais que não façam por mal, estão sempre sujeitas. E uma pessoa agora tem que ter sempre cuidado nas redes sociais. Por exemplo, há fotografias que, muito giro, mas temos que pensar sempre duas vezes antes de publicar. Exato. Sobretudo mais raparigas aqui, não é? Mais são os alvos mais preferenciais, não é? A exposição, fotografias, por exemplo, com alguma nudez, etc. Sim. Isso pode acarretar problemas, não é? Na vida pessoal, na vida privada, não é? Na vida íntima das pessoas, não é? Porque essa exposição depois pode ser... pode ganhar uma dimensão que não é aquela que vocês querem, não é? Uma dimensão grande, não é? Vocês fazem, se calhar, publicam uma foto com determinado intuito, mas depois, de repente, quando dão conta, aquilo já se transformou, já não é só uma foto, não é? Já sim, se transformou. Exatamente. E as redes sociais, muitas delas têm privacidade e leis, até mesmo, e permite-nos meter as nossas contas, os nossos perfis privados e aceitar só quem a gente quer. Mas mesmo assim, todo o cuidado é pouco, não é? Porque uma vez na internet, para sempre, não é? Exatamente. É sempre. Estou a um ver perigo. Que estes meninos são muito cautelosos e muito prevenidos e muito bem, Rodrigo... Não, Francisco, peço desculpa. Francisco, isto é para dar a volta a todos, certo? Certo. Embora... Aquela menina ali que eu não sei o nome, escapou-me. Carolina. A Carolina. Oh, Carolina, não queres falar? Não queres dizer de tua justiça sobre isto? Sim, Marta. Ah, estás mal da garganta, peço desculpa. Francisco, uma vez na internet para sempre? Sim, é isso. As pessoas agora têm que ter cuidado porque não sabemos quem é que está do outro lado a ver aquilo que publicamos. Por exemplo, como você disse, no caso das raparigas, sempre é o caso mais prejudicial, porque certos tipos de fotos há pessoas que interpretam mal e utilizam para outros fins, não bons para ser citados. Claro. Mas todo cuidado é pouco, até mesmo nós rapazes. E tu já vivenciaste cuidado. Isso, ou com amigas tuas, ou com pessoas próximas, já percebeste que de facto essa má utilização pode depois ter consequências muito graves na vida das pessoas? Sim. E nas relações entre as pessoas? Sim, quando se publicam coisas que não se devem publicar, às vezes não têm o melhor impacto. E depois pessoas mal intencionadas. É mal utilizado. Pessoas mal intencionadas. E quando tu dizes que publicam coisas que não se devem publicar, o que é que tu achas que não se deve publicar? Opa. Neste. Coisas. Fotos mais íntimas, mais... Sim, fotos mais que deviam ser mais privadas, mais íntimas, às vezes por engano ou até mesmo com o intuito de... Sem maldade, pronto. Sim, sem maldade, há pessoas que o levam a mal e utilizam essas fotos para outros fins. E claro. Renata? Eu não tenho mais nada para acrescentar, acho que já disseram tudo. Ai, pois tu, essa última, isto dá a volta a todos, depois chega a Renata, já não tenho mais nada a acrescentar. Tens, sim, senhora. Então, algum dia foste vítima... de alguma má utilização da tua parte da internet, de publicações tuas, eventualmente, já sofreste, não. Nunca sofreste bullying, nunca sofreste... Já? Já. Mas na internet? Não, na escola. Na escola, pronto. Mas de alguma publicação, mas motivada por alguma publicação ou a publicação motivou algum ato de bullying ou de... Não. Não? Não. Pronto, mas também és da opinião que uma má utilização da internet pode ter consequências muito, muito mais para a vossa vida. A Marta quer acrescentar aqui mais alguma coisa? Muitas vezes não somos nós que temos pouco cuidado ou que fazemos de propósito, que é o caso mais comum. Lá está, há pessoas na internet que estão na internet só para o mal. Claro, claro. Há redes pedófilas, há criminosos de toda a espécie que estão perfeitamente, que estão sempre atentos e que vocês muitas vezes poderão às vezes cair em algum tipo de mensagem. Nós vemos sempre a acontecer com os outros, mas quando... Que às vezes também pode acontecer connosco, não é? Depois também não sabemos o que havemos de fazer. Pronto, lá está, tudo cuidado é pouco na internet. Há muito mal. Também há bem. Claro, já falámos do bem e agora falámos do mal. Era só para vermos aqui, falarmos dos dois lados da moeda. É óbvio que tudo na vida é assim. Se nós usarmos com moderação e com cuidado e com bom senso, as coisas resultam e funcionam. Quando utilizamos mal, pronto, também corremos o risco, não é só na internet, é na vida. Que mensagem é que vocês queriam deixar aqui, só uma derradeira mensagem? Rodrigo, queres acrescentar alguma coisa a esta discussão, a este prós e contras da utilização da internet por parte da vossa geração? Eu acho que já não tenho mais nada a acrescentar, os meus colegas também já falaram quase tudo, mas vou só acrescentar uma coisita pequenina. Não demorar muito tempo. Como já colegas meus já passaram por essas situações, só quero acrescentar que tenham cuidado com a internet, mesmo sendo a internet é segura. Não é bem segura, porque também há riscos. Claro. Ter, como toda a gente sabe, acho eu, praticamente. Isso. Toda a gente sabe, mas às vezes não tem consciência. Alguma mensagem que queiram deixar para os vossos colegas, para a escola inteira, sobre aquilo que estivemos aqui a falar nesta hora? Não? É só que tenham cuidado, todo cuidado é pouco. É isso, Miriam? Uma derradeira mensagem. Sim, acho que está tudo dito e não vale a pena estar aqui a meter mais pontos nos is, que já os metemos. Portanto, já está tudo dito. Portanto, tenham cuidado. É essa a mensagem que querem passar. Sim, exato. E não corram riscos. Escusados, não é? Exatamente. Muito bem. Meninos, penso que vocês agora têm aqui um tema. Não sei, Gonçalo, penso que agora é a hora de aqui do nosso espaço musical, antes de passarmos para a segunda parte. Muito obrigada a todas e a todos pela participação e pela vossa disponibilidade e parceria em mais uma edição deste Epto Rádio, aqui na Rádio Boa Nova. Ficamos agora com um momento musical que foi um tema da vossa escolha, certo? Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, you got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all. and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it all though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. É para a rádio, é para a vida. Estamos juntos a formar futuros. Depois deste momento musical, fomos também saber o que é que pensam as pessoas sobre a internet, o mau ou o bom uso da maior rede de comunicação do mundo. A turma de multimédia da Eptoliva saiu às ruas de Tábua para saber a opinião dos tabuenses sobre o bom ou mau uso da internet. Eptoliva. Estamos juntos a formar futuros. A internet veio revolucionar o mundo. Qual a rede que mais usa? Instagram. Para que usa free? Falar com as pessoas, interagir, colocar fotos. Está ciente dos riscos da internet? Sim. Algum dia recorreu à internet para cuscar a vida do parceiro ao vizinho? Sim. Sim. Você acha que a internet veio revolucionar o mundo? Acho que não. Não tenho nada disso e não mexo nisso. A internet então para si não veio... Não. Não veio trazer nada de novo? Não. Ok, contar com os seus filhos, nada? Não. Acha que a internet veio revolucionar o mundo? Revolucionar? Ajudar. Acho que sim. Ajuda. Tem vantagens e desvantagens. E qual é que acha as vantagens? A vantagem é, olha, é a mesma coisa que ter uma faca na mão, que dá para cortar um alimento, dá para barrar o pão, ou usá-la para fazer alguma coisa de mal, não é? E a internet é a mesma coisa, dá para usar para o bem e dá para usar para o mal. Ok, e as vantagens? É isso mesmo, é a mesma coisa. Ah, ok, ok. Qual a rede social que mais utiliza? A rede social? Eu sinceramente não tenho, a única coisa que eu uso é o WhatsApp. Ok. está ciente dos riscos que corre na internet? Sim. Algum dia recorreu à internet para buscar a vida do parceiro ou vizinho? Também já fiz isso, já. Sim, mas mal usado também pode ser bastante prejudicial. Portanto, há que ter um balanceamento. Ah, ok. Qual a rede social que mais utiliza? A mesma coisa, também só uso o WhatsApp. Não tenho Facebook, Instagram já tive, mas por causa dos perigos mesmo decidi não ter. Os meus amigos chegados têm o meu contacto pessoal, então não preciso das redes sociais. Algum dia recorreu à internet para buscar a vida do parceiro? Também, sim. Só curiosidades, pequenas curiosidades. Ok, e está ciente dos riscos que corre? Muito ciente, sim. Obrigada. Estamos juntos a formar futuros. E chega ao fim mais uma edição do EptoRádio, o espaço informativo dedicado às atividades da EptoOliva aqui na Rádio Boa Nova, um espaço que pode ver em direto, ouvir, aliás, em direto ou em podcast, também disponível no site da Rádio Boa Nova. Obrigada pela participação mais uma vez à turma do primeiro ano do curso técnico profissional de multimédia. EptoRádio. Projeto de rádio da Escola Profissional EptoOliva. EptoRádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. EptoRádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. EptoOliva. Estamos juntos a formar futuros. Com o apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano.